663 da TAM, pode descer para 2.000 pés? 2.000, ajuste 1.022, data pro interceptor. 2.000 pés, 1.022, vai reportar estabilizado. 3.663. Só 3304, redução para 2509. 259, 3304. Zé, confirma o vento de superfície do 2223, passarela? Afirmativo, 200 graus com 089. MMA3 completa esquerda pro 150, nesta pro intercepta, reporta estabilizado. 150, reporta estabilizado, 3663. Salvador, o 3316 para ingresso na Juliette. Autorizado até remota 1-3, o 3316. Remota 1-3, 3-1-6. Agora desvio à esquerda, direita para 85-6312. Sim, Xoxané 6312, Rua Duna, o repórter estabilizado. Duna, repórter da 6312. Do Janeiro 625, está presente pro de Pelô. Gente, na pro de Pelô, 4.000. O Janeiro 6225, confirma indicada? 4.000 com 200 nossa. Então 3304, reduza para 2.090 nós. 210, 3304. Luz dos 3 no solo 07, direita 121, no 19. Direita 219, passarinho 2224, 2223. Salvador, passarinho 2223, civil na sua escuta. Onde? Vai na Pro de Bonfa, para interceptar a chegada, reporte 10 de descida. Pro de Bonfa, reportaremos para a descida, 5217. O Chalé 6312, inicia redução para aproximação. Entendo, 6312. Estabilizado, ILS X-Reita 3663. Completa final de torre, 118,95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. ...6225, desça para 3.000 pés, ajuste 1.022, livre da restrição de atitude em piloto. 3.000, livre da restrição, 1.022, 62, desceu. 3304, desça para 4.000 pés, ajuste 1.022. 4.000, 3304. Sideral 9970, chama Recife 12685, alternado 12545. 12685, confirma a segunda? 12545. 12545. Livre, pouso na 0, tá 3663. Pra 3179 na remota, tá autorizado de uma pronta para ataque. Boa tarde, 3179. 3612 estabilizado? Afirma, 6312. Completa final, torre, 118.95. 295, bom dia. Torre, bom dia, chanel 6312, vai passar o externo. Chanel 6312, bom dia, altímetro 1022, já embaixada travado? Afirmo, 6312. Número bem na aproximação, quanto na aproximação, aguarda na autorização de pouso. Aguarda 6312. E já avisou com o campo? 6312, negativo. Sente. 225, desça para 2.010, ajuste 1022, está livre ali, essa reporta estabilizada. 2.625, pode voar dura? Autorizado, Duna, o Chanel 6225, reporte estabilizado. Duna, 6225, reportar estabilizado. Visual, 6312. Sente... Aguarda na tração de pouso, tráfego também avistado. 13663 no solo, zona 1, direita, 121, décimo 9. Direita, 121, décimo 9, boa. São Salvador, bom dia, Santos, 3663. Bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi e Juliette. Táxi via Alfa, reportará para ingresso, táxi e Juliette, Santos, 3663. Chanel 6312, pouso autorizado, pistão no zero, vento 200 graus com 08 nós, checa o trem. Trem para checado, de pouso, pistão no zero, Chanel 6312. Então, 3304, desça para 3.000 pés, ajuste 1.022. 3.000, 1.022, tá? 3304. O Delta ciente do corte no pátio 4, bom dia. Santa 3663, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, Santa 3663. Utilizou no localizador, Chanel 6225. Torre, 118.95, ou Chanel 6225. 118.95, 6225, boa. Chanel 6312, no solo, 103, direita, no 21, 19. 6312, no... Bom dia, Chanel 6225, estabilizou no localizador. 6225, altímetro 1022, reporte quando baixada e travada, visual com campo. 7, reporte lá, 1022. Exato. 2000 livre LF, vai chamar estabilizado, 3304. 3102. 526, identifica a chegada, Mari, desce até o 050. Ficou 050526. 3179, autorizado táxi via parte 1, Índia. Enquanto espera da 10, chama a torre 118 decimal 95. Boa ajuste 1022. Tem um bom voo. Liberado, Bravo, Itaqui de Apache, Índia Ponte Espera 1895 com 1022. Obrigado, bom dia, 3179. 5826 está com 280. Pode manter 280, o Web 5826 voando Itaqui. C 287, 5826. Localizador da 1-0-3304. São 3304, completa final com a torre agora, 118.95 com pouso. 118.95, São 3304. Os ingressos via Juliette até portão 1-0. Salvador, OTAN 3304. TAM 3304, altímetro no 022, seu número 2 na aproximação, reporta no externo, baixado e travado. Mantém o botão no externo, baixado e travado, 3304. Tripe 52. Salvador, bom dia, TAM 3179, ponto espera da 1-0, pronto. TAM 3179, mantém a ponto espera, por gentileza. Mantém a ponto espera, 3179. Oceané 6225, no solo 107, direita, no 219. 1219, boa. TAM 3304, já visual baixado travado. Afirma, passou externo. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 200 graus com 11 nós. Pousão 1-0, TAM 3304. 35, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, rapode, 625. Web 5826, desça para 3.000 pés, o ajuste 1022 sem restrição. 3.000 com 1022 sem restrições, 5826. Salvador, trip 5217, no ideal de descida. Desça para 4.000 pés, o ajuste 1022, trip 5217. 4.000 pés com 1022. Na curta final da 10. Com 2509. No momento, sim. Gente, mantenha o Web 5826 descendo para 3000 sem restrição. 3000 sem restrição até 150 com 2000. Ponto de espera da Oscar, Badinho 07. Badinho 07, está livre ingresso, decolagem pista 17, o vento 200 graus, com 08 nós. Perna 122 por 45. Confirme o comandante a bordo? Juliana, gente. TAM 3304, no solo 20, direito, 121, décimo 9. 19, 3304. 07, decolado em Salvador, os 21, aguardando transferência. Aguardando transferência, o guarda 07. Juliette 04, 304. São 3179, tem livre decolagem, pistão 0200 graus, são 099, são 3179. Livre decolagem, da Guardião 07, bom dia. Guardião 07, bom dia. Litoral, 500 pés, reporta visual para pouso. Sai, litoral, reporta visual, envia na Guardião 07. Um 79 aos 22, decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, transmissão 79. Olá, Salvador, bom dia, tá 3179, transfere, passa 1800, perfil da EL. 95826, Voadona. Bom dia. Voadona, 5826. TAM 3179, contato radar, 340, saída da EL. 340 da EL, TAM 3179. Coisa 26, curva direita para o 070, nesta pro intercepta. Direita 070, 526. Descendo para 2000, ajuste 1022, a porta estabilizada. 2000 com 1022, minha porta estabilizada, 526. Trip 5217, sob vetor, curva direita, proa 220, limite ao localizador. Nesta proa, desça para 3000, ajuste 1022. 220, limite ao localizador, 3000, 1022, 5217. TAM 3179, dá presente autorizado, Leda. Dá presente, Leda, TAM 3179. Desvio de formação autorizado. O Web 5826 descendo para o 1600 pés, ajuste 1022. 77022, tem a formação bem vertical de duna. Sente. Reduzindo 5-2-1-7, desça para 2.000 pés, ajuste 1022, aguardando o vetor final para o localizador. 2000, aguardando o vetor final, 1022, 5-2-1-7. Felipe 5-2-1-7, esquerda 1-5-0, nesta planta intercepta, reporta estabilizado. 150, reportado estabilizado. 5-2-1-7. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo Hotel, Serra Hotel Charlie, está cruzando o 165, desculpa para o 150. Papa Romeo, Serra Hotel Charlie, assina identificação, autorizado chegada mar e desça até o 050. Descendo chegada mar para o 050. Papa Romeo, Serra Hotel Charlie. Web 5826, mantenha 1700, agora reporte estabilizado. Estabilizou 5826. Gente, mantendo 1700, torre 118.95. 1895, 5826. Torre Salvador, bom dia, WebGen 5826, passar externo, baixar travado. 5826, continua aproximação. Agora sim, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 200 graus com 08 nós, o altímetro no 022. Autorizado pouso 1022-526. Confirmando baixar travado, é isso? Afirmativo. Sente. Você resolveu 44. 1208 é o controle após decolagem, o transponder é 5072. Cotejamento correto na remota 1-3, chama pronto, pushback, acionamento, 5-3-4-5. Remota para push, chama para push, acionamento na remota 1-3, 5-3-4-5. Quer que o Delta faça um check no rádio, a transmissão é muito ruim. A intensidade é 5, mas a clareza está entre 2 e 3. Melhorou um pouco, confirme a mensagem anterior. Qual a intenção, o Mike Delta? Estabilizado no COS, o Trip 5297. Trip 5297, completa sinal, torre 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. A 4, intensidade 5. Salvador, trip 5297, estabilizado o posto localizador. Salvador, bom dia, azul 96, eu não sei onde está mais. Maçã, Romarim, pista livre. Obrigado. Azul 9, eu não sei onde está mais. Sim, Tenente Azul 91-31, autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0, após decolagem da primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pulca com transição Aru, o controle 120-8, aciona 5076. Autorizado 370 para Recife, Upper Whisky 58, decola 1-0, curva esquerda, saída Pulca, transição Aru. Controle 120-8, transponde 5076, azul 91-31. Protejamento correto, Pulca com transição Aru, portão 02, chama pronto, azul 91-31. Solo Salvador, passageiro 2223, solicita autorização conquista, repetitivo, estamos com a informação. Mike. Passarido 2223, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado conquista ao nível 260, decolagem pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, elefa após direto vitória da conquista, o controle 120-8, aciona 5074. Passarinha 2223, autorizado conquista 260, decola cabeceira no zero, direita, perfil arbore elefa, após direto conquista 208, controle 5074, transponder. Protejamento correto no passe 3, chama pronto, pushback, acionamento, passarinha. Chamarei. Salvador, bom dia, WebJet 5826, livrou na sua escuta. Web 5826, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 11. Alfa Juliette pro 11, segundo Hermes. Hotel Juliette, cerra o controle, prossiga. Sente, Hotel Juliette, cerra. Mantendo o litoral, o ingresso no corredor forte, 1.000 pés, reporta ingressando no Interlagos. Fazer alguns pequenos desvios aqui antes de Duna, reporta agora na proa de Duna novamente. Gente, desça para 3.000 pés, o ajuste no 022. O Serra Hotel Charlie reporta para o Duna. O Serra Hotel Charlie. 1022, descendo para 3.000, reporta a voa do Duna novamente. Serra Hotel Charlie. Solo 33, direito 1219. Direito 1219, 35217, obrigado. Solo, muito bom dia, 35217, livrão na sua escuta. 35217, bom dia, táxi via Alfa e reporta antes da táxi 3 Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, 5217. Está na Juliette, 5826. 11, 5826.